Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia curtindo a era de ouro do rádio, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Vamos nós com música? Ou melhor, vamos para o nosso intervalo, não é, Julinho? E na volta? Não? Vamos dar continuidade? Ah, pois não. Chico Alves em nossa passarela para atender Heleno Garcia Filho, que nos escreve uma simpática missiva. Ele reside na vizinha localidade de Brotas. E ele quer curtir com o rei da voz, Dorácio Campos, a voz do violão. Osni Silva, quanta saudade, quanto talento. Osni Silva, aqui com excelente regional, defende do Hernani Campos, pisando corações. Para ele, o senhor Heleno Garcia Filho, que está conosco, ele que reside na acolhedora e vizinha localidade de Brotas. Orlando Silva, cantor das multidões, nesse samba maravilhoso do Nassara, em arranjo do Radamés, meu consolo é você. Eu te vi naquela noite enluarada. Minha impressão era que fosses uma fada. Fui

dia. E você sabe por quê? Meu consolo é você. Meu consolo é você, meu grande amor. Eu explico por quê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu poder. Meu grande amor, eu peço desculpa a você. É, se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está conosco ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, que agora enfoca a missiva, mais uma de Ribeirão Preto. Ele é ouvinte da 107,9, a capital do café, a capital do chope, a acolhedora Ribeirão Preto. O senhor Marcos de Matos, pela vez primeira conosco, ele diz que a capital do café também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, gravações antológicas, Marius Neto. Marius Neto, do Ari Barroso, musicólogo, Isto Aqui O Que É, é a Nossa Nação, amigo. Mário Reis, saudoso advogado, saudoso cantor. Mário Reis, que viveu muitos anos no Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro, onde veio a falecer. Mário Reis, do Lamartine Lalá, em arranjo do maestro Gaia, Iaia Boneca. Para ele que reside em Ribeirão Preto, ouvinte da 107,9, Sr. Marcos de Matos conosco, Raul Rolim, com sua voz impecável, do Sapavão, a composição Guacira. Thank you.